Quando os macacos dominavam o mundo, com Joana Lourenço e Rita Bernardo. Olá, senhores e senhoras, meninos e meninas, sejam bem-vindos ao Quando os Macacos Dominavam o Mundo. Eu sou a Rita Bernardo. Eu sou a Joana Lourenço. Temos que mudar a entrada. E hoje o nosso programa é de... É sobre chill out. É mais ou menos, porque assim, vai ser um programa chill out, porque vai ser para relaxar, sim, músicas calminhas, mas nós não vamos ser muito fiéis ao estilo de música chill out. Por isso... Aliás, chill out não é um estilo de música. É assim, eu já vi coisas a dizer que não e já li coisas a dizer que sim. Que chill out englobava assim música eletrónica como o trip hop e coisas assim desse género. Mas também já li a dizer que não. Trip hop. É Portishead, por exemplo. Pois, é um estilo de música, lá está. Exato. Chill out não, mas pronto. Tudo isto porque nós pensamos muito em vocês, não é? Sim. E que como nós estamos a chegar àquela altura dos exames em que já está tudo mais que morto porque não tivemos férias de Natal, é importante dizer. Daí que pronto, este programa é mesmo a pensar em vocês. É sempre a pensar em vocês. Para relaxar. E nós encontrávamos ali uma rapariga na rua. Antes disso, eu só gostava de dizer porque assim, nós, não, na verdade, vamos ser sinceros, nós não tivemos convidados. Pois não, não tínhamos convidados. Não arranjámos, ninguém quis. Não, ninguém quis, não. Ninguém quis. Nós queríamos fazer um programa de chilling. Sim. Pronto, nós queríamos, havia convidados que queriam vir a este programa, mas nós não fizemos. Convidados aos pontapés. Toda a gente quer vir ao nosso programa. Toda a gente. E o que aconteceu? Nós pensámos, não, vamos inovar e vamos à rua. E resgatar alguém, sim, do nada. Uma pessoa qualquer, ou a casa, aleatoriamente. Qualquer pessoa. Eu até disse à Joana, vamos lá ver se arranjamos o sem-abrigo. E nós pegámos no megafone e dissemos, vamos gravar agora um programa de rádio, quem quer vir? Um programa de rádio não, o programa de rádio. E a nossa convidada ficou tão entusiasmada, que veio a correr porque pediu por tudo para vir aqui. E nós, olha... pode ser tu, não sei como é que tu te vais chafar, mas pronto, olha, ela safa-se. Portanto, olá. Olá, queres-te apresentar? Olá, Rita Bernardo e Joana Mourenço. Obrigada. Joana Mourenço. Só quero dizer uma coisa, isto é totalmente mentira. Vocês andaram-me a chatear desde que começaram, quando os macacos dominavam o mundo. Para vir ao vosso programa, vocês admitam, queriam muito a minha companhia, mas pronto, eu sou hoje é que consegui, tive uma agenda muito apertada. Sou hoje é que arranjaste tempo para nós. É verdade. Bem, então vocês não a conhecem, não é? Coitadinha. Mas é ali da rua. É a Margarida Domingos e é aqui uma estudante da ESE, mesmo aqui ao nosso lado. E foi lá no parque que nós a encontrámos, completamente isolada. E nós, pronto, quisemos animá-la. Quisemos animá-la. Anda daí, rapariga, vamos gravar um programa. Não minta. Mas pronto, este programa é tão chill, mas tão chill, mas tão chill que nós não temos o alinhamento de músicas. Pois não. E nós vamos, ao longo do programa, anunciando algumas músicas. E vamos metendo... Vai ser assim um bocadinho diferente. Vamos metendo-las assim, como dá cá esta palha. Como cá dá esta palha? O que é isso? Dá cá esta palha. Nunca ouvi essa expressão. Sério? Não. Oh, meu Deus. Joana. Oh, Joana Mourenço. Eu não sei, vocês querem começar já com uma musiquinha e depois vamos falar aqui com a nossa convidada? Sim. Quer ser a tua primeira, Rita? Posso abrir já o programa com uma música em grande? É só para que as pessoas fiquem assim mais ou menos no nosso estado. Está bem, no nosso mood. Exatamente. Conheces os Lamb? Conheço. Claro, sim. Os Lamb, só conheço uma música. Aposto que é que eu vou passar. pronto. A música que nós vamos meter em primeiro lugar para abrir este programa em grande é o Angel Gabriel. Claro. Claro, dos Lamb. Mas estava para pôr essa, por acaso. Eu estava indecisa entre outra deles, que é de 2003, que é do último álbum que eles lançaram, que é o Between Darkness and Wonder, que se chama mesmo Wonder. A música é gira. E eu lembro do videoclipe, que ela tinha umas pestanas gigantes. Olha, por acaso, eu acho que nem da música que tu vais passar eu vi o videoclipe. Parecia umas penas. Não, do Angel Gabriel também não vi. Mas vi desta. Mas pronto, não interessa. Esta é do álbum What Sound, de 2001, que foi o álbum que os lançou, vá, digamos assim. Eles estiveram no Marés Vivas, no festival, sim. Em 2009, e vão voltar cá, em junho de 2011, no CCB. Aliás, dia 11 de junho, se não me engano. 11 de junho, o amor, uma faz anos dia 11 de junho. Também. Oferece. Faz dia 12. Exato. Dia 8 também. Eu não tenho irmãos. Tá bem. Tenho um primo, pronto. Não é a mesma coisa. Tenho 7. Tem 7 primos? Pirimos, tenho. Pirim. Tenho 7 pirimos. Oh. Eu tenho 3. Sim. Vamos vestir os primos. Vamos contar, exato. Bem, não vamos divagar mais. Não. Fita. Pronto. Angel vale. Gabriel Lamb. I can fly. But I want his wings. I can shine even in the darkness, but I crave the light that he brings. Revel in the songs that he sings. My angel Gabriel. In love, but I need his heart. I am strong even on my own, but from him I never want to part. He's been there since the very start. My angel Gabriel. My angel Gabriel. Bless the day he came to be. Angels ring. Thank you. Foi Portishead com a música Roads, é do álbum de estreia da banda, que é o Dummy, de 94. Ora, visto. Eles também vão estar cá este verão e não, não é dia 11 de junho, mas é dia 15 de julho, e vai ser no Festival Superbox Super Rock, que vai ser na Praia do Mac em Sintra. E um festival muito bom. É, é verdade. Vai ser dos melhores deste verão, se não o melhor. E só aqui um apontamento, porque eles demoraram 10 anos para lançar o último álbum deles, que foi o Third, saiu em 2008. E o disco homónimo que foi só lançado em 97, portanto houve 11 anos sem lançar nada. E eles agora disseram que vão tentar que o próximo álbum saia em breve, vão começar já a compor, porque é para não ser assim um tempo de espera tão longo. E pronto, era isto que eu tinha a dizer de Portishead. E visto que não tenho assim mais nada pensado, vamos passar a bola para a Margarida. Sim, ela está aqui para uma coisa, tem que ser o nosso bode expiatório. Então, Margarida, conta lá. Então, Rita. Porquê que foste para a educação? É a pergunta da praxe. Educação. Ela não sabe bem. Foi o que não, tu sempre quiseste ou queres aturar putos? Não, eu gostava de, assim, é tipo uma espécie de um sonho, um bocado utópico, medicina pediátrica. É sério? E então, que pronto, fixe. As médias não são assim. Sabes que não é utópico, porque há realmente pediatras, por isso não é utópico. Para mim, não, na minha vida. Ti. Exatamente. E depois pronto, as criancinhas são uma coisa que me agrada muito. As criancinhas. E pronto, é isto. E então, e o que é que tu estás a achar do curso? Olha, estou a achar, pá, neste momento estou um bocadinho farta daquilo. Estou muito farta. Mas quero acabar aquilo muito rápido, que é para ver se começo logo no ativo, porque aquilo é... Vou-te só pedir que fales um bocadinho mais para o microfone. Então, ela diz-me para afastar. Não, porque... Sidos. Assim está bom, é que há bocado estavas quase a gritar. E agora estavas a gritar, agora estavas. Vocês vão cortar esta parte, não? Sim, agora estavas sem pio. Mas estás a dizer, estás ansiosa por começar no ativo? Exatamente, porque pronto, estou farta desta escola e desta faculdade, não é? É que é uma faculdade, no fundo, toda a gente gosta, mas é uma faculdade. É, a nossa também é. Nossa também. Diz que sim. E pronto, e então, criancinhas, estou à espera delas. E estás a gostar? Como é que tu gostaste deste estúdio, para já? Estás a gostar de estar aqui? Eu imagino, eu já tinha dito isto, mas eu imagino os estúdios de rádio com caixas de ovos nas paredes. Eu já tinha dito isto. Isto veio numa novela, tipo, há imenso tempo, da TVI, acho eu. Pois, novelas que tu vês. Não vejo novelas. Eu também não. E... A última que eu vi foi a do Quem Matou o António. Desde aí não vi mais telenovela. Ah, já sei, mas não se chamava Quem Matou o António. Essa novela eu também vi, engraçado. Tu vias todas as novelas? Não vi nada. Era o não, vias a, não vias a Malhação, Joana? Não, isso não vi a mais. Sério? Um novelas brasileiras é mesmo horrível. Não, era tipo Os Morangos. Nós já falámos aqui disso até. Não foi? Não, mas eu a Malhação via. Vias. Dava... Pronto, era a nossa. Lembro-me que chegava da escola primária a meter a ver a Malhação, como se tivesse ido para ver aquilo. Mas... Pois é. Ah, mas também havia a New Wave, não havia? Era tipo a mesma coisa. Qual é que é a diferença? Só mudaram o nome. Acho que só mudaram o nome, porque entretanto houve personagens iguais, outras que foram. É porque era tipo Morangos. Então era sempre alunos novos. Tá bem. Era quase sempre o mesmo. Mas a Malhação acabou e Os Morangos não têm fim à vista. Infelizmente. Exato. Olha, bem, já que vieste aqui este programa, queres escolher uma música? Olha, porque não? Não tinhas pensado que nisto? Esperado. Não tinha. Que ideia! Coisa não. Esperada. Claro que não. Então, eu acabei de me lembrar de uma música. A sério? Foi mesmo agora. Que é, chama-se Queremos Paz, isto dito em espanhol, que eu não vou dizer agora. Queremos Paz. Pronto. Dos Gotham Project. E é muito boa. Sabes onde é que veio o nome deles? Eu também acabei de lembrar disso assim agora. Não tenho escrito em lado nenhum nem nada. Lembraste agora porque eu disse, porque eu me lembro desta sim, música. Sim, sim. Então, não onde é que é? Escrito nem nada. É que Gotham Project vem do facto de Gotham ser tango, ser o anagrama da palavra tango. Se tu trocares as sílabas, faz tango. Pois é. É, eu lembrei disto assim, tipo, epá, que cabeça que eles têm. Eles não vêm cá tocar brevemente. Eles vieram o ano passado. Vieram a. Foi. Não, e vão ao Coliseu dos Recreios, dia 8 de Abril. Exato. Ontem. Foi ontem. 8 de Abril? Sim. Ah, foi ontem, foi. Olha, foi ontem. Opa, pois foi. Então, foste ver agora. Eu sou maluca agora. Foste ver Gotham Project, Margarida? Não, por acaso gostava muito de ter ido, mas os bilhetes deviam ser muito caros, então... Foram muito caros. Foram muito caros. E eu acabei por não ir, mas tive a pensar nisso, por acaso. Está bem, olha, outra coisa que eu também me lembrei é que eles são um grupo multicultural, que acho que um é argentino, o outro é francês. Lembraste-te agora? Lembrei-me agora. E eles estão sediados em Paris e formaram-se em 99. Sabias? Não agora. Fazia a mínima ideia. Ela mas... já sabia disto tudo e lembrou-se. Exato. É incrível. Bem, mas já que não foste ao concerto, e eu também não, e a Rita também não. Vocês pronto. Deviam oferecer bilhetes para concertos. E quem é que os pagava? Como é que financias isso, está bem? Se não fosse eu, o que é que era de vocês? Tens aí uns bilhetes vou na pensar nisso, vou ver o que é que eu vos consigo arranjar. Bem, então, o que eu estava a fazer assim uma entrada, estás a ver? A minha entrada era assim. Já que não foste ao concerto, vamos passar agora uma música. Gostava muito de ouvir agora. Gostavas de ouvir. like a cool drink waiting. He sat with fire in his eyes, just waiting. A slow heart wins. Ouvir a música Slow Hot Wind do Sérgio Mendes. Sim. Aquele compositor brasileiro que infelizmente não é tão reconhecido como deveria ser. Achas que não é? Acho que não. Silêncio. Silêncio. Pensem nisso. Eu acho que ele tornou-se conhecido, segundo o que eu estou a pensar, foi a partir de 84. Pensaste agora, e não? E o seu primeiro álbum é pai de 66. Isto é tudo improviso, vocês não disseram nada. Não, acabaram de se lembrar. Eu lembrei-me assim, do nada. Esta música... Nós temos tudo aqui. Eu sei. Esta música, cabeça. Joana, estou-me aqui a lembrar. Foi lançada em 66, foi num dos primeiros álbuns dele, mas ele só foi reconhecido a partir de 84. E também tornou-se mais falado e conhecido recentemente através de um álbum que foi o Timeless. Sabes qual é? Sim. Sabes qual é, Margarida? Não. Que tem basicamente remakes das músicas deles, reedições, vá. Esta também foi reeditada, Slow Hot Wind, mas tem o nome de That Hit no Timeless. Que é uma música que tem a participação do Will.i.am e da Erykah Badu. Erykah Badu é fixe, sim. Que eu já te tinha falado. Sim, tu já me tinhas dito e eu fiquei com curiosidade e acabei, exato, por não ir ouvir. E esta música é muito gira, esta Slow Hot Wind. Mas gostas mais da original? Epá, é assim, a original é muito calminha. É do... That Hit tem o Will.i.am lá. Rap, não sei o quê. Rap, não sei o quê, yeah. Epá, eu a parte... Yo. Eu a parte da Erykah Badu até gosto, a parte do... Claro que sim. Do Will.i.am, claro, não. Ah, o Will.i.am é dos Black Eyed Peas, para quem não sabe. Eles lançaram uma música com o Sérgio Mendes, aquela que estava sempre a cantar. Está neste álbum também, a Mascanada. Mascanada. Mas essa aí é a original, mete todas a um canto. Sim, isso é, então com a Fergie a dizer lá, lá, lá, lá. É assim que ela canta. É o lá, lá, vocês lá, cantaram lá, um bocadinho melhor. No meio da testa. Um bocadinho, sim, não é? Eu acho. E o que é que eu tinha a dizer? Ah, sabes uma curiosidade? Que eu me lembrei agora também. O Harrison Ford, numa parte que ele teve na carreira dele que não foi muito reconhecido... Como é que cantava? Foi carpinteiro do Sérgio Mendes. Silêncio outra vez. Pensem nisto. Já viste? Uma pessoa antes de se tornar um grande ator passa por todas as profissões. É verdade. Mais simples. Ai, meus... Agora, tu também estás aqui agora e não sabes se a seguir vais limpar as escadas. Também não... Obrigada, estou muito mais motivada com o meu futuro. Há imensos artigos das revistas Cor-de-Rosa que falam disso, dos atores. Gente. Ah, é? Acho que sim. Foi lá que tu leste. Não. Não, oh Rita. Eu lembrei-me, mas acho que li aqui há uns tempos na Wikipédia. Wikipédia, esse mundo. Esse mundo. Wikipédia é um mundo. Esse mundo tão útil para fazer guiões, não é? É. Então vá, o que é que vais meter a seguir? Conta lá. Não, Margarida. Posso escolher? Podes escolher. Escolhe. Como que te lembras assim? Então, vou pensar aqui mais um bocado. E acabei-me a lavar a música. Acabei de me lembrar de uma que se chama Summer Madness. Conheces, Joana? Não, nunca me ia lembrar para este programa de pôr essa música. Pronto. E é de quem? Que eu não faço ideia. Isto é o quê? É Kool & The Gang. Ah, Kool & The Gang. Que é brutal. Pronto, eu só conheço esta música, mas graças a quem? Graças a quem? Okay. The Weasel. The Weasel, é verdade. Porque vinha numa música deles e nós fomos ouvir, não foi? É verdade. Não ouvi contigo. Ouviste, sim, senhora. Tu acabaste de encontrar na rua, claro que não ouviste comigo. Pois, eu não te conhecia de lado nenhum. E já agora, nós informamos as pessoas, não é? Esta música é bem antiga, é de 74, que é de um álbum. Tu sabes, Margarida, por acaso agora não me estou a lembrar. Deixa cá ver. É pá, nem se ouve assim os barulhos de Light of Worlds, não é? É verdade. Uma coisa assim. Nem se ouve assim os barulhos de folhas a arrastar pela mesa, nem nada. Folhas? Que folhas? Não trazemos folhas. Também não sei. Pronto, e esta música foi muitas vezes champada por vários artistas. E pronto, e nós ouvimos muito. Né? Nós Ui, não calma, ouvimos calma. Em 64. Agora é que eu me lembrei. Samplada? Está mal? Não! Ah, está bem dito. Coisa tão chique. Esta Achas que é chique? Esta música foi muitas vezes samplada. Uau! Não, está correto, porque não é uma cover. Pois não, é uma sample. Uma sample é diferente de uma cover. I know. Pronto. Tá tudo. Ainda bem que vocês explicam isto aos vossos ouvintes. Não é? Se não fossem vocês. Nós informamos. O que seria deles sem nós? É verdade. E de mim também. E sim. Para de arrastar a folha. Ah, desculpa. Peço desculpa. E não se diz ouvintes segundo o Sena Santos. Pois não. É o Sena Santos. O Sena Santos, ou o professor Sena Santos. Então, Margarida. O senhor professor Sena Santos. Ah, bom. Peço desculpa. Quer dizer? Esse gigante da rádio. Não, não foi por mal. Não, pois os vossos professores vêm a ouvir o vosso programa. Sim, tens razão. Ele é o único professor que ouve. Ainda por cima, se for ele a ouvir. Graças a Deus, né? Não faltei ao respeito, espero eu. Não, bem, claro que não. Então vamos passar esta música, não é? É muito calma, vamos. É um instrumental muito calminho. E é sábado à noite. Desculpa. Mas vão gostar de certeza, que é uma grande música. Sim. tell me, crystal eye, and you've got the faith that I could bring paradise. I'll forgive and forget before I'm paralyzed. Do I have to keep up the pace to keep you satisfied? Things have gotten closer to the sun, and I've done things in small doses, so don't think that I'm pushing you away when you're the one that I've kept closest. Hi, hi, hi. Apresentar a música que acabou de passar? Achas que sim? Eu acho que não. Pronto, vale sempre a pena, mas. Por favor. Dispensa apresentações, pronto. A música que acabou de passar foi Crystallize, dos XS. Uma música que eu e a Joana gostamos muito. Tu gostas, Margarida? Eu nunca ouvi. Ouviste? Ouvi sim. Agora, ouvi agora. Estou mentirosa, ainda no outro dia ouvimos isso. Estávamos na varanda da casa do Afonso, estávamos a ouvir essa música. Não te lembras? E pronto, os XS são um trio do Reino Unido, lembra-me agora. E que não são de Manchester como os Lamb são, mas são de Londres. Uau! Uau! Uau. E formaram-se em 2005. Uhum. Portanto, pronto. Mas o álbum só chegou em 2009, o que é que foi? Acho que sim. Pronto, foi um álbum auto-intitulado, aclamado pela crítica, foi platina. Estou-me a lembrar disto tudo agora. Foi platina. Ah, e pronto, as músicas deles foram utilizadas em milhões de séries de TV. Uhum. Com muitas músicas de chill out, não é? Sim. São quase todas. E pronto, olha. E foi o que tu te lembraste, foi entretanto. Foi o que eu me lembrei. Se tivesses mais tempo, lembravas-te mais coisas. Mas... Exatamente. Sim, porque volto a lembrar, este programa é totalmente de improviso, não está nada não, preparado. Não, nada. Não. Eu acho que. E por acaso, vamos já passar um pedido? Ou deixando isso? Sim! Pedido! Sim. Pode ser. É. Então, olha. Primeiro, pode ser que vem aqui, que é a música Le Voyage de Penépolé. Penélope? Não, mas é que eles têm aqui os acentos. Penépolé? Por isso não deve ser Penélope, assim dito, deve ser dito. Eu de certeza que o senhor João Sousa sabe falar francês e sabe dizer isso. Não é do Sousa. Está bem, mas ele saiu lá de saber falar francês. Mas porque o Sousa em especial? Ele teve explicações de francês. Se o Sousa perceber, está tudo bem então neste programa. Je ne parle pas le français. E é de uma dupla francesa de música eletrónica chamada Air. E é muito fixe. Foi formada em 95. Esta música é do álbum Mundo Safari de 98. E esta música vai para o Ornelas. Totalmente dedicada ao Diogo Ornelas. Sim, sim. Ele, que segundo o que eu ouvi dizer, é um espectador assíduo dos nossos programas. Todos os programas. E não é espectador, lá estou eu, ouvinte, nem ouvinte. Espectador não é de certeza. Escutador. É um escutador assíduo dos nossos programas. Um fã. Não vamos ser modestas, é um fã mesmo. E esta música, e este Ornelas. Acho que está mais correto assim. Deu-nos muitas opções, por isso ele foi mesmo um grande fã, porque deu-nos muitas músicas para escolher. Obrigada, Ornelas. Foi a nossa primeira pessoa a pôr pedidos, aliás. Foi a única que eu não tive pedido, por favor. Mentira, também nem um pedido. Essas coisas não é suposto saberem. Ah, pois não. Não. Nós temos montes de pessoas a fazer-nos sugestões e temos montes de pessoas a querer vir cá. É espetacular. Sem mais demoras, vamos passar Le Voyage da Penélope. Grande Penélope. Thank you. perdidos num rio sem leito que virá. Se o tempo nos der o tempo a que temos direito, faremos o crime perfeito. Sabe bem beber quem quero, sabe bem ter-te por perto, sabe bem tudo tão certo, sabe bem quando te espero, sabe bem beber quem quero. Acabámos de ouvir a música Quase Perfeito, dos Dona Maria. É uma música do primeiro álbum deles, que é de 2004 e se chama Tudo É Para Sempre. Valeu-lhes o prémio de música do ano e tal, e pronto. Acho que eles estão um bocadinho enganados. Sabes, é para sempre. Sabes que, pois, nada é para sempre. Aliás, a banda não foi para sempre porque a vocalista deixou a banda em 2009. O que é que ela foi fazer? Eu acho foi seguir uma carreira a solo. Ainda diz que isto é para sempre. Como é que mas é possível? Eles têm... Ela tem uma nova vocalista. Mas acho que ela tem um novo projeto que se chama Amor Elétrico. Possível, não sei. Que eu vi. Sei que eles selecionaram... Paulo Luísa. Eles, os Dona Maria, selecionaram uma nova vocalista por casting. Ah, foi? Yeah. Se tivesse sido lá tu, João. E já estão a preparar um novo álbum, segundo... Certeza que ganhavas. Segundo o que eu me estou a lembrar. E sabes outra coisa muito gira? O quê? Sabes outra coisa muito gira? O nome da banda era suposto ser Azulejo Voador. Muito. Ei, sabe o que é que eu acabei de me lembrar? Não, isto agora é sério. Lembram-se... Agora é sério. Lembram-se de uma música que era do... Não sei o que é, Coração de Papelão. Sim. Também falava em azulejos. Não sei. O que tem a ver com outra? What the fudge? Eu acabei de me lembrar disto. O que é que isso tem? E dizia azulejo voador. Pá, falava de azulejos. Tá bem. Mas pronto, deixa-me só acabar. Não era do Supertino. Era isso mesmo. Pronto. Estava-me a faltar a... Grande banda. Não conheço. Não conheces? Aí, olha... E a música Para de Fumar, esse hit. Não, eu só Para de fumar. Fumar. Não, não, não, não. Está muito alto. Eu só conheci os Onda Choque. Olha, quando vocês me quiserem... Não, não tem nada a ver, é muito mais... É muito depois dos Onda Choque. Ah, é? Sim, sim, sim. Quando vocês me quiserem convidar outra vez para o vosso programa, eu trago essa música para dar a conhecer aos vossos ouvintes. Que acho que sim. Ninguém deve perder isto. Mas é assim, nós podemos passá-la. Então vamos passar esta música. Espera aí, deixa-me só... deixa a Rita acabar. Eu ia dedicar a música dos Dona Maria. Ia dedicar porque não foi pedida, mas pronto, eu sei que a pessoa em questão gosta muito dela e pronto. E é a maneira de mandar as minhas saudades para a minha madrinha, a Irina, que está na Bélgica, e ela gosta muito desta música, por isso é para ela. Ok. Para ti, Irina. Para ti. Para ti. Ela já voltou, não? Não vai voltar, entretanto? Não vai voltar. É que eu já a vi cá. Ela veio cá após anos dela, depois voltou a ir embora e depois há de voltar no final do semestre. Então, olha... Próprios para a Irina. Um Erasmus quase perfeito. Ah, a tua madrinha de faculdade. Sim, sim, sim. Ah, pensei que fosse a madrinha, madrinha. Mas não interessa. Eu não sei se a Rita nos autorizar, nós passamos um bocadinho, não vamos passar tudo. Sim, um certo. Porquê é que eu não haveria de autorizar? Eu não sei, porque é muito parvo. Quem hoje? E acho que tu devias proibir este. Que o nosso programa fosse por esse caminho. Mais... Porque eu não vou conseguir proibi-lo. Espera, mais parvo do que as coisas que nós dizemos aqui todas as semanas. Não sei, vocês hoje cederam sem trazer-me aqui. Sim. Sim. Portanto, eu acho que tudo é permitido após a minha vida. Nós estamos num nível. Foi um pequeno passo. Então, qual é que é a música que tu queres pôr de Super Teen? Eu quero a do Azulejo. Isso é o Coração de Papelão. Exatamente. Aí, mas o Para de Fumar é muito mais fixe. Pronto, tu escolhes, és a convidada. Vá. Pronto, então. Sem pressão. Não há pressão. É o Para quero de Fumar. Quero do Azulejo, porque isto tem que ter um sentido. Está bem. Sim, na rádio sim, tudo tem que ter sentido. Sim, faz todo o sentido. Ou melhor, nada neste programa tem sentido. Pronto, então. Coração de Papelão só para vocês. Super Teen. Obrigada. Cortei a luz da lua e colei num papelão. Escrevi teu nome na rua e fiz-te um coração. Encontrei-te na rua, nem me deste atenção. Eu não sei qual é a tua, coração de papel. We only make him plans for Nigel. foi Nouvelle Vague com Making Plans for Nigel. Nós não chegámos a passar Nouvelle Vague no programa de covers porque achámos que era demasiado óbvio, né? Porque eles só fazem covers. E esta música as é de coisas uma... que tu te lembras, já não lembrava disso. Não. E esta música é de uma banda de que foi, olha, que teve no ativo entre 76 e 2005, que se chama XTS. Olha, eu não a conhecia, mas eu gostei muito desta música, que é assim uma banda mais de New Wave, estás a ver? E esta música saiu no álbum homónimo lançado em 2004. E pronto, olha, foi assim. Foi assim a minha escolha. Foi a tua escolha. Acho que sim. Eu gostei. Uma bela escolha. Gostaste de ouvir, Margarida? Gostaste? Adorei. Gostaste? Eu também, eu. Eles vieram cá o ano passado, nós até anunciámos o nosso, pois no foi. Nosso programa. Monkey Business. No Monkey. Já andamos a recordar isso do ano passado. Pois foi. Do ano passado, 2010. Já andamos a fazer história. Mas já podemos dizer, passámos o ano passado. É verdade. Exatamente. Já viste? É um grande feito. Quer dizer que já temos. Olha lá, espera lá. A Rita está a contar os meses, só para não haver aqui este silêncio. Seis meses. Temos meio ano. Metade de um ano. Faz hoje. O nosso magaquinho tem meio ano. Olha, para cá, sabes qual é que foi o nosso. Vocês vão fazer uma festa e convidar-me outra vez. Daqui a um ano. Olha uma coisa, sabes qual é que foi a data do nosso primeiro programa? A data do nosso primeiro programa. Vocês deviam saber. Não é? Não sei. É horrível se nós não soubermos. Não temos que ir ver. Ah pá, que é para fazermos. Não, vocês já não sabem, percebes? É horrível. Vocês vão ter que ir ver quando é que foi a data do vosso primeiro programa. Que é para nós fazermos uma festa já nessa é altura. Está bem. Ou então fazemos uma festa, imagina que. Portanto, hoje é dia 9. Olha, fazemos uma festa, trazemos para cá os amigos todos, é o programa da família, acho que sim. É, não é? We are family. Temos que contar os programas. Que é, mas vocês também deviam fazer um programa em que fosse só a Rita a cantar. Não. Ela às vezes canta, mas depois se eu lhe pedir, canta um bocadinho, ela não canta. É assim. Não, é porque assim. Eu não sei. O meu apelido não é via, exatamente, eu não sei cantar. Ela começa com essas coisas. Sim, se pusesses a cantar. Põe-me a mim a cantar. Fala. Não, melhor, põe a Margarida a cantar. E assim, porque... a Joana canta bem. Silêncio. Toda a gente não, sabe que isso é mentira. Estava a brincar. Mas há aqui uma questão muito importante: é que a Margarida é a vencedora do 5 Star. Olha, mas ó, Joana, tu estás a gozar, mas eu ganho sempre. Quem vier. Eu sei. Ah, bom. Eu não estou a gozar. Só com mais é verdade. Grave. É. Vamos jogar uma partida. Mas calma, tu não estás preparada. Eu não acabei a história. É que ela é pai a pior cantora que eu já alguma vez conheci. Isto é verdade. E ganha sempre o 5 Star. E eu falei com a Vian sobre este assunto. E ela, quando entrou na Operação Triunfo, disse. Estavam lá a falar sobre o 5 Star. E todos os concorrentes diziam que perdiam sempre no 5 Star. Por isso, está comprovado, eu comprovei, que os piores cantores ganham 5 Star. Os que cantam mal. Então pronto, mais uma prova que eu canto mal. Porquê? Ganhas? Mas é que aquilo... Oh, yeah. aquilo mas olha oh, que yeah. você que canta bem alto também ganha. Não, aquilo tem muito a ver com a inteligência, porque aquilo... E eu, como sou muito inteligente, eu ganho. Mas aquilo tem pedras notas, aquilo basta... Exatamente, aquilo basta olhares para o visor e... Podes fazer... Tu adaptas a tudo. Ela faz isso. Menos quando é Britney Spears. Não, isso cantas com tudo o fervor. É verdade. Acho que sim. Mas é só uma música. Passando para uma coisa mais gira que Britney Spears, queres? Pá, mais gira não sei se há. Spice Girls. Pronto. Não há no 5 Star. Olha, mas também vem de Inglaterra. Olha. É um duo britânico. É uma boa transição, bravo. É, não é? Foi um caso de sucesso imediato e que o teu amigo Ornelas, como estavas a dizer, já tinha sugerido. E um amigo meu, o João Lambalho, também sugeriu. Grande Ornelas. E grande João Lambalho. Gosto desse. Tanto o teu amigo como o meu têm ótimos apelidos. Não sei se já repararam. É catchy. Não. Ornelas ainda se diz bem na rádio. Agora, Lambalho, não consigo dizer muito bem na rádio. Peço desculpa, João. Mas pronto, estava a dizer. Este é o programa para mostrar a minha imagem. Rua daqui. Estava a dizer, eles estrearam-se em 2001 com o álbum Simple Things, de onde sai aquela música Destiny. Pronto, já deves saber de que é que eu estou a falar. Aliás, tu já sabes que a gente já falou isto off the record, mas não interessa. Não faço ideia. Esta música é do álbum When It Falls, de 2004. É tipo uma das músicas mais bonitas que há à face da Terra. Pronto. Se não a mais bonita. A voz, porque eles fazem, pronto, eles fazem músicas instrumentais, depois convidam pessoas para cantar com eles. E eles são como os Zero Seven, já agora. Esqueci-me de dizer, mas sim, são os Zero Seven. E apesar de vá... da colaboração permanente, entre aspas, ser a Sia Furler. Esta tem a voz da Tina Dico e chama-se Home. Vamos ouvir. É verdade. Eu lembrei-me agora. Ups. E a Joana também. Sim, que... lembrei-me. Yeah. A seguir aos Zero Seven. Logo a seguir aos Zero Seven vem a nossa já habitual e única rubrica do programa, o Monkey Business. Sim. E o Monkey Business esta semana tem 3 sugestões de concertos. Epa. À pala para vocês. É verdade, é verdade. Há umas semanas com muito, há umas semanas com pouco, sim. É assim. Sim, pois há semanas que nós pesquisamos mais, há outras semanas que não pesquisamos nada. Não, e há outras que fazemos de memória, como é o caso de hoje. Não, mas pronto, é assim. o que interessa é o Monkey ter ótimas propostas para vocês, e para nós, e para toda a gente. E Monkey Business, pessoal, bora, vamos a isso. Até já. Monkey Business desta semana temos para vocês 3 concertos que, como já é mais que habitual, são de entrada livre. Primeiro, vamos até à Baixa Lisboeta, onde Luísa Sobral vai apresentar o seu primeiro álbum, The Cherry on Top of My Cake, de onde sai o single Not There Yet. A Luísa, se bem se lembram, teve a sua estreia na primeira edição dos Ídolos, na qual ficou em 3º lugar. Depois disso, seguiu estudos na área da música e apostou na sua carreira. O resultado vai estar à vista amanhã, às 5 da tarde, na FNAC dos Armazéns do Chiado. Ali perto também, irá atuar a neozelandesa Flip Grater, que veio a Portugal para uma série de concertos, nos quais vai dar a conhecer o seu While I'm Awake, I'm at War. Comparada a nomes do indie como PJ Harvey e Cat Power, irá passar por muitas FNACs pelo país fora. Mas a sugestão que vos deixamos é precisamente para o dia 13 de Abril, quarta-feira, no Roof, às 11 da noite. Mas não menos importante, deixamos a proposta de um concerto de jazz. É verdade, Carlos Barreto vai colocar a sua locomotiva em marcha e vai até Belém, à Escola Restart, para encantar com as suas harmonias sonantes e melodias quentes. São, portanto, os Carlos Barreto Locomotive, que atuam também no dia 13 de Abril, mas um pouco mais cedo, por volta das 7 da tarde. O Monkey Business fica por aqui. Voltamos para a semana. Até lá, bons concertos. Monkey Business. Quando os macacos dominavam o mundo. Bem, então voltamos no nosso Monkey Business. Espero que vocês tenham gostado das nossas sugestões. Eu fui muito linda, portanto tenho gostado. Sim, tu foste linda, com certeza que sim. E já a Margarida é a nossa testemunha. Aliás, sim. A Margarida está aqui hoje ao contrário do que é tradicional, porque nós, geralmente, os nossos convidados ficam connosco uma hora e a gente manda-lhes um chute no rabo e vão-se embora. Vocês queriam mesmo que eu viesse cá? Mas é que a Margarida é uma convidada a dar uma casa por duas horinhas, queres? Sim, ninguém me quer em casa. Não tinhas sítio para ir. É verdade. São 10 da noite. Pensa bem. Yeah, 10 da noite. Sábado às 10 da noite. Onde é que tu estarias? Numa festa não seria, com certeza. Ninguém me convida. Não tens amigo? Fui mais longe. Fui mal. Fui maquiavélica. Bem, então vamos falar aqui com a Margarida, porque ela é uma convidada, apesar de tudo. Não vamos tirar o mérito, ela está aqui. Sim, acho bem, quer dizer, vocês pediram tanto para eu ouvir, que até parece que me encontraram aí na rua. Acho que é piada a voz dela, ela tem voz tipo desenho animado, é tão giro. Voz desenho animado? Sim. Eu disse desenhos animado, calma. Do quê? Eu disse uma coisa muito esquisita, eu não disse desenho animado. Ah, tu não disseste desenho. Tu disseste o quê? Não sei, disse uma coisa muito esquisita. Ah, mas a ideia era desenho sim, animado. Sim, sim, okay. Sim. Acho bem fofinho. Eu acho que podia fazer as vozes dos desenhos animados. Por que não dobragens? Eu gostava de fazer. Por que não? Eu não sei se gostava, acho que não tinha muito jeito, mas pronto, nunca sabe. Mas porquê que tu tens jeito? Pronto, Margarida. Tu fazias dobragens dos Simpsons. Ah, isso era tão giro. Mas aquelas vozes são bem especiais, eu não conseguia fazer aquilo. Não conseguia. Era por cima, os tão dobrados em português são uma treta, ninguém vê aquilo. Eu nunca vi. Yeah. Dobrados em português. Pois vês, ninguém vê. Não sabia que existia sequer. Porque ninguém vê. Então, mas olha, o que é que podemos falar aqui com a Margarida? Não sei, música, festivais, tens ido a alguma coisa? Não? Concertos? Tencionas ir a algum? Não sei, não faço ideia. Por acaso estou um bocadinho desatualizada do que é que vai haver neste verão. Mas acho que o último concerto que eu fui foi, deixa-me pensar bem, acho que foi para o LGM, não vai? Foi? Não, podia ter ido a um concerto mais pequenino. Não, foste ver a Rita Vian. Olha, okay. Fui ver a Rita Vian. Grande concerto. Isso foi depois. Pois foi, é verdade. E gostaste? E gostei muito. Pronto. Onde é que ela tocou? Foi na OT. Foi na própria gala. Foi nos estúdios da RTP. Mas ela por acaso anda aí pelo país. Ela há pouco tempo teve onde? Ai, não faço ideia. A Paula Margarida desligou o telefone. Pá. Desculpa. É que falta de respeito. Vem aqui ao nosso programa e depois deixou o telefone ligado. E aliás, tem um telefone melhor que os nossos. Atenção. Posso só dizer quem mandou uma mensagem? Senhor, podes ouvir. Posso só dizer? Atenção, foi o Diogo Ornelas e vou passar a citar a mensagem. Também queria ir ao programa da Joana. Toma, Ornelas. Era só isto que eu queria dizer. Voltado a ver os agudos, estão a aparecer ali. Mas olha, amigo Ornelas, é assim, pronto, fica por uma outra vez. É assim, antes até estava o Sousa. O Sousa até já tinha pedido antes, mas... Mas ele agora devia estar a gravar o programa do Sousa. Mas assim, o que eu tenho a dizer ao amigo Ornelas é que isto não foi pensado. Nós realmente encontramos a Margarida no meio da rua. Portanto, estás a ver, olha, candidato para esse. Candidato para esse que a gente pega pelo caminho. É mentira. Volta a dizer, música. Volta a dizer que não se ouviu. Candidato para esse que nós pegamos pelo caminho. Eu acho que ele ia adorar candidatar-se a essa. Sim, aquilo é só rapariga. Viva a Escola Superior de Educação de Lisboa. Margarida, eu devo dizer que os esquisianos não gozam nada com as vossas. Oh, Joana, olha bem, achas que eu não sei? Não, estou a dizer que não, estou a dizer que gostam muito de vocês. Sempre. Olha, houve um rapaz da vossa faculdade. Posso contar isto agora? Vocês dois cortam. Houve um rapaz da vossa faculdade. Se calhar não cortamos, Margarida. Que o ano passado, no nosso enterro, foi lá dizer que queria ser prechado por nós, pá, e gozar mesmo à grande com elas. Pronto, elas achavam que ele era uma pessoa séria e mas honesta, não, mas não. Mas pronto, eu admito que existem coisas. Vocês têm por onde gozar, têm muito por onde gozar, eu acho que sim. Pronto, até eu às vezes gozo um bocadinho. Claro. É assim, nós só gozamos com o facto de vocês não terem rapazes ou terem muito pouco. Eu tenho na minha turma. Não, nós gozamos com o facto de elas ficarem malucas quando aparecem sim, rapazes. Sim. Não, mas eu acho. Eu lembro perfeitamente da primeira praxe que eu fui para o parque de estacionamento e pronto, iam pessoas. Não, mas ouve, agora vou ser muito sério, não queria estar. Vocês depois cortam isto, está bem? Mas é que é normal que existam raparigas desesperadas por rapazes, porque primeiro são todas. Há as em todo lado. Sim, mas ali é uma quantidade muito grande. São todas... Pronto, não são propriamente agradáveis de ver. Eu não estava nada à espera que ela fosse dizer isto. Cortem também. Não vou cortar. Vá lá! Oh, mandei uma jurada na mesa. Vou ter que pensar bem. Pois como é que é? Vais-me estragar isto tudo. Eu também vou ter trabalho com a primeira parte. Por isso é normal que sejam desesperadas. Pronto. É só isto que eu tenho para dizer. É, pronto, eu vou, não sei, agora vamos apanhar esta conversa aonde? Agora vamos pôr uma música, não é? Queres pôr uma música? Por que não? Queres pôr tu? Não vamos dedicar uma música a ninguém. Eu posso pôr, se quiseres. Ah, sim, nós temos aqui mais músicas para dedicar. Eu gosto tanto de dedicar músicas. Queres dedicar, vais escolher aí uma música para dedicar. Olha, eu vou dedicar uma música ao Afonso. Bravo, é bonito. Oh. É bonito. É mesmo para ti, Afonso. É, adivinha só de quem? Dos Pearl Jam. É verdade. E é... Isto é o nome do álbum, não é? Não, esse é o nome da música. Ah, isto é que é o nome do álbum. Sim, sim. E a música chama-se... Chama-se como, Joana? Nothing Man. Muito bem. E o álbum, Rita? Ai, não faço ideia. A folha ainda não chegou a este lado. Toma lá. Espera aí. Agora assim de cabeça. Espera, tá. Espera. Nothing Man. Eu nem vejo naquela que está na folha. Ah, ok. É do álbum Vitology. É o terceiro álbum do original dos Pearl Jam. E é de que ano, Joana? 94! Opa! Lembrei-me. pronto, Afonso, esta é para ti. Espero que gostes. Espera, faz a dedicatória outra vez que eu falei por cima de ti, peço desculpa. E sim, não, tens de ter espaço para dedicar. Pronto, Afonso, esta é para ti. Espero muito que... Espero que gostes muito. Divided, nothing left to subtract. Some words when spoken can't be taken back. Walks on his own with thoughts he can't help thinking. Futures above, but in the past he's slow and sinking. Caught a bolt of lightning, cursed the day he let it go. Macacos dominavam o mundo. Just breathe. A dizer que esta música que acabou de passar vai para a Rita Brito, que já cá esteve no Quando os Macacos Dominavam o Mundo especial, bandas sonoras originais, uhum. É verdade? A música chama-se Breathe e é dos Telepop, acho que é dos, não faço sim. ideia, eu porque acho ela encontrou-nos no corredor há bocado disso. Pois foi. Vocês vão fazer um programa de chill, há bocado, no sábado, já, vocês vão fazer um programa... Ela estava cá a trabalhar. Estava cá a trabalhar. E vocês também, a estudar. Sim, exatamente. Sim. E ela... Antes do almoço até. Às 8 da manhã. Exatamente. Não, e ela vira-se e diz: olha, passem a música dos Telepop, a Breed, não sei o quê, não sei o que mais. E depois, entretanto, foi-se embora e não disse mais nada. Só nos disse mas que. Chega, mas chega. Só nos disse que esta música é do anúncio da Garnier. Também é da Garnier, mas eu também não conheço. E para de brincar aqui com as nossas coisas, pá. E agora? Joana. Que música queres pôr? Queres fazer mais um pedido? Ou metemos uma das nossas? E agora nossas. É? Traguem para os ouvintes. Sim. Botas tu ou boto eu? Eu. Bota, Joana. Olha, eu gosto muito desta senhora, chama-se Jill Scott. Eu não tenho bem certeza se nós já passámos cá, mas eu acho que não. Não, que eu queria acho passar, que mas entretanto não cheguei a passar. Acho que é mais isso. E a música que. Opa, é das mais conhecidas dela, que chama-se Long Walk. E ela tem sempre assim um estilo muito calminho. Ela mistura assim o jazz com R&B, com hip hop. E até dizem que o estilo dela chama-se New Soul, que é engraçado. E esta música vem no álbum de 2000, aliás, acho que foi o primeiro, chama-se Who is Jill Scott? Entretanto, ela vai lançar, em princípio, neste verão, o último álbum, o quarto álbum de estúdio, que se vai chamar The Light of the Sun. Enquanto esse álbum não sai, vamos ouvir então Long Walk. Bora lá! Your style, your smile, your peace mentality. Lord, have mercy on me. I was blind, now I can see what a king's supposed to be. Baby, I feel free. Come on and go with me. Let's take a long walk around the park after dark. Find a spot for us to spark. Conversation, verbal elation, stimulation, share our situation, temptation, education, relaxation, elevation. Maybe we could talk about Sora 3118. Your background, it ain't squeaky clean shit. Sometimes we all got to swim upstream. You ain't no saint, we all a sinner. But you put your good foot down to make your soul the winner. I respect that. Man, you're so fat, and you're all that, plus supreme. Then you're humble, man, I'm numb your feeling. I can feel everything that you bring. Let's take a long walk around the park after dark. Find a spot for us to spark. Conversation, verbal elation, stimulation. Share our situation, temptation, education, relax.

E acabamos de ouvir uma música que eu já queria passar há muito tempo. Tenho a dizer que estou a puxar a brasa à minha sardinha. Porque, pronto, esta música chama-se Blackfield. É dos Blackfield e o álbum chama-se Blackfield. E é Blackfield ao cubo. Como muito bem, muito bem. Também está a dizer. Muito bom. Natural. Este projeto é um projeto de... É outro projeto, aliás, do Steven Wilson, que é dos Porcupine Tree, que é uma das minhas bandas preferidas, e este homem é tipo um deus. Tenho que dizer, é um deus da música, ele sabe o que faz e respira música. É só da música? Sim. só da música. Não, a sério, quando eu estava a dizer Deus, era mesmo da música. Estás só a perguntar. Mas pronto, e estava a dizer... Pronto, e é brutal. É brutal, é brutal. Toda a música que este senhor faz é brutal, por isso recomendo muito a ouvir. Ah, e neste projeto também entra um cantor de rock israelita que é o... Deixa eu ver se eu consigo dizer o nome dele. Aviv Geffen. Sim, está muito bem. Pronto. Eles juntaram-se em 2000 e juntaram-se porque o Geffen era fã dos Porcupine Tree e pediu à banda para tocar em Israel. E depois acabou por se tornar amigo do Steven Wilson, que é, pronto, é o lead man da banda, diga-se assim. E pronto, chegou a fazer back vocals para um álbum deles, o In Absentia, que é de 2001. E pronto, olha, tornaram-se amigos. E o projeto inicialmente era só para ser um EP, mas eles já vão em 3 álbuns. Olha, mas teve sucesso e seguiu. Não, eles o que queriam fazer era lançar um EP em 2011. Uhum. E acabaram por lançar 3 discos e em 2011 estamos nós agora, portanto. Foi bom, olha. Muito bom. É assim, isto não, pronto, é uma das tais que não é bem chill out, mas como as músicas que eles fazem são assim músicas muito ligeiras, emotivas, curtas e melancólicas e coisas do género, por isso. Pronto, nós vamos pondo algumas. Não é? Nós agora, mesmo dentro de pronto, músicas assim para relaxar, temos de tudo. Temos de tudo. Eu, para mim, esta relaxa-me muito. É? É. É? Também. Tá bem. Então, ó Margarida, já diz-me agora. Estamos aqui, o nosso programa vai se chamar... Conta lá, o que conhecer é que tu fazes? Margarida. Oi? Conhecendo, apresentando conhecer. Margarida. faz lá a tua pergunta, desculpa. Vocês iam fazer uma rubrica só com o meu nome. Rubrica? Rubrica, uma sabes rubrica. Que, sabes que há... Uma rubrica. Posso só dizer uma coisa, não foi uma show, há uma... Ah, sim! Uma chão. Da Carolina assim, Patrocínio. Que é o mundo de Carolina. Eu acho que nós vimos de uma rubrica aqui que era o mundo de Margarida. Fazem para o mundo de Pati, aquela série infantil. Oh, não estás a dizer? É tipo todas as semanas, tipo filmagens dela. Opa, opa, opa. Carolina mas, Patrocínio também não andou aqui nesta. Não, na Católica. Ah, pois. Não tem dinheiro para vir para aqui? Não tem dinheiro? Não tem média para vir para aqui? A Católica também deve ser puxada, não é? Não, mas a Católica canta dinheiro é claro. Sim, é puxada em todos os sentidos. Ou então tens notas espetaculares e consegues uma bolsa, mas duvido. Pois. Por acaso, o que eu te ia perguntar não era das tuas influências musicais, porque não sei, o nosso programa. Minha influência musical és tu. É o vosso programa, na verdade. Oh. Nós é que ensinamos, não é? A cultura musical vem daqui. É. Sinto-me tão lisonjeada. É para isto que serve a rádio. A rádio serve para isto, para influenciar as pessoas. Mas dá-nos alguns nomes, não sei, fala um bocadinho da tua vida, pá. Olha, conta Joana, lá, das tuas músicas. O que é que fazes para relaxar? O que é que eu faço para relaxar? Olha, eu gosto muito de fazer desporto e relaxa-me muito. Agora não tem nada a ver com a música, mas eu gosto muito e fico muito relaxada, no fim. Mas agora só falando... Nadar relaxa. Por acaso, é assim, nós estamos aqui a falhar num aspecto nós principal. Nós não falamos nisso, no relax. Pois não. Estamos a falar agora? O aspecto que eu ia até... como é que eu ia dizer? Mencionar, exato, estava-me a faltar. Era o aspecto vôlei, porque é um aspecto importante na tua vida e também verdade. É uma coisa que faz relaxar, não é? É verdade. Então, conta. Como é que isso surgiu? Surgiu. Eu acho que surgiu. No estrenado, no fundo, não? Não sei, nós no estrenado jogávamos todos os jogos possíveis e imaginávamos. Era mata, vôlei. Nós gostávamos sempre mais de vôlei, não? Talvez. Sim, era o desporto mais feminino. Sim, mas também não era uma coisa muito à séria. Quando é que se tornou um bocado mais à séria? Tornou-se para ti? No secundário, quando eu me inscrevi no. Não me apetece dizer o nome do clube, estou um bocadinho chateada. pronto, inscrevi-me num clube de vôlei e tal, e comecei a jogar federada. E o ano passado surgiu o vôlei de praia. E pronto, e este ano é para continuar o vôlei de praia. E é uma coisa que também me relaxa muito. Boa. E Tiffy, o que é que te faz relaxar? O que é que me faz relaxar? Ouvir música aos altos berros e saltar. Ou então conduzir e berrar Metal. Ah, quanto mais pesado, também, né? Também adoro conduzir e com músicas altos berros. E a cantar, adoro. Não é? E ir assim para a estrada fora. É tão relaxante. Eu também gosto. Mas isso só acontece no carro da minha mãe. O triciclo. Eu já conduzo nas aulas. E nas aulas de condução vais ali a bombar. Não, por acaso. Cuidado não. Com ela. Por acaso não, porque vem, tem um instrutor, não é? Que vai dizendo, pá, vai pondo os pés nos pés. Como é que é o teu instrutor de condução? Conta lá, ainda não falámos sobre isso. Não há muita coisa para falar. Olha, o meu instrutor de condução foi o instrutor de condução da minha mãe. É sério? E a história foi assim. A minha mãe disse, quando fores marcar aulas de condução, tu pedes o senhor Romeu. E eu, oh mãe, eu quero lá saber quem é que eu escolho. Vai ser ao acaso. É quem puder... E calhou-te mesmo. E calhou-me mesmo o senhor Romeu. Pronto, é só esta história. Mesmo. Pronto, é um senhor olha, simpático meu... e que me ensina. E o que é que te faz relaxar, Joana? Não, olha, música é pá, aí a primeira coisa. Sim, música, sem dúvida. Água. Sim. Água. Estar dentro da água. Nadar. Ouvir a água também é um... Sim. Sim, mas estar dentro da água é outra coisa. É o nadar. A mim relaxa muito mesmo. Estar dentro do mar, qualquer coisa assim. A praia também. Mas a água, não sei porquê. Passear junto à praia, relaxa tanto. Tanto! Relaxa tanto! E a vocês, o que é que vos faz relaxar? Senhores ouvintes. Vamos deixar a questão no ar, assim um bocado ao Oceano Pacífico. Sintam isto. E digam-nos, o que é que vos fazem? O que é que vos fazem? Isto agora parece a rádio oxigénio. Oxigénio não é bem assim? É para faz relaxar? Não sei, nunca ouvi. Não, oxigénio até é fixe. A Rita olha. Gosta muito. A Rita gosta muito, muito, muito. Muito. Uma amiga, a Rita Boeira. Ah! A ideia é também, tua colega. Minha coleguinha. Tua colega. Também gosta muito da Rádio Oxigênio. Era só esse apontamento, não? Não tem? Não tem interesse nenhum. Que é a música, não é? Vamos chafar isto. Sim! Ai, que tanto trabalho de casa que eu vou ter. Tu e eu, és tu e eu. Olha. Vou meter uma também para relaxar. A sério? Olha, só para variar um bocadinho. É, não é? Porque não, este programa, é... se calhar vai ser um programa de chill-out. O que é que tu achas? Não, mas esta música em especial faz-me relaxar. E faz-me ficar muito positiva, muito alegre. É? É uma música muito alegre, não sei. Eu ouço esta música e fico... Estou com curiosidade. Isto é sábado à noite, não é? É. Portanto, se estiverem em casa sem fazer nada, vão ficar contentes, de certeza. Sim, mas não vou ficar... Não, porque é para relaxar. É relaxante. Pronto. A música é uma música do Jamiroquai. Chama-se Stillness in Time. É do álbum de 1994, Return of the Space Cowboy. E foi a música que... Ou melhor, das músicas que eles fizeram, foi a que mais longe chegou nos tops. E pronto, olha... Sim. Também. E falando do Jamiroquai, eles estiveram cá. Com muita pena minha que não os pude ver, estiveram cá no Sudoeste a apresentar um novo álbum de 2010 que é o Rock Dust Sunlight. E pronto, olha. E é como está ouvindo, esta, não é, Rita? Esta é assim da fase mais antiga deles e a fase melhor, e ainda bem. E pronto, olha. Still not in time. Foi Outkast com Prototype. Esta música é do álbum 2004 Speakerbox de Love Below. Aliás, ganhou um álbum para melhor álbum ganhou um álbum. Ganhou um Grammy. Foi quando eles se separaram e cada um fez a sua coisa. Exatamente. Ganhou um Grammy para melhor álbum. Aliás, foi o único álbum de hip-hop que ganhou até à data. Houve um álbum da Lauryn Hill que ganhou, mas não era tanto hip-hop, era mais R&B. Então este foi sim, foi bom para solidificar o hip-hop, estás a ver? E o último álbum, olha, foi lançado em 2006, que eu agora não me estou a lembrar bem do nome. Não me lembro. Isso é tudo improviso. O último álbum dos Outkast, sim. Não sei. Só me lembro do Speaker Box e da Love Villa. Sim, mas houve... Yeah. Tem aquela música Roses. Sim. Caroline. Se Caroline. Ai. Pronto, esta vai dedicada para o Oscar, a Roses. Sim. Ai, ai, está bem. E agora? E agora? Queres já pôr a música que vamos, que é o último disco pedido? O último disco, isto não é nenhum disco. A última música dedicada. Está bem, sim. Força. É, vamos já agora. Bem, então a última música vai aqui para o Sr. João Sousa. Aliás, não vai bem para o Sr. João Sousa, vai para a irmã do... Porque ele disse que foi a irmã que teve a escolher as músicas. Última, mas não menos importante. Não, não. Hã? Atenção. Os últimos são sempre os primeiros. A música chama-se Mexican Summer e é de uma rapariga americana chamada Melissa Nadler. Essa foi a que a gente teve a ouvir. A gente é da polícia. Vê lá. Vês aqui, manda a vir, é? Bem. É muito chique, essa senhora, concordo. E nós tivemos, aliás, nós estávamos entre duas que eu já não... Ah, que era uma... Era uma coisa... Uma que nós não metemos por ser... Era uma coisa alemã, acho eu. Não, mas era por ser instrumental e por ser muito grande. Pois foi. Esta aqui é um bocadinho mais mexida. E é do álbum de 2007... Ali, e vai ser, olha, vai, nós temos com muitas bandas a serem lançadas este ano. Este também vai ser em junho, o álbum novo desta Melissa. Vai ser lançado um álbum homónimo em junho deste ano. Entretanto, esta música vem no álbum Songs 3, não sei, ou 3rd, não sei bem como é que é isto. O terceiro álbum da Melissa Nadler. E se calhar vamos dedicá-la ao Sousa, não é? E à irmã dele. Que é a irmã dele. Sousa e irmã. A Leonor. Oh. walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Acabámos de ouvir os Mor Shiva com a música Rome Wasn't Built in a Day. Os Mor Shiva são uma banda britânica também, formada em 1995. Sabes o que é que significa o nome Mor Shiva? Sabem, aliás, não, que a maioria não faço ideia. Nós. Significa o caminho da cannabis. Uau! É sério? Yeah. Porque acho que Shiva é tipo um nome que se dá a cannabis. E pá, é assim uma coisa. Não sei. Eu lembro-me disso. Sabes que eu, pelo título, eu não ia lá à música, mas depois tu mostraste-me. Sim, é uma música muito, é conhecida. Muito alegre, muito conhecida. É do álbum. Ora, pera. Fragments of Freedom. E tem muitos F's para dizer em rádio. E não foi tão bem recebido quanto o sucessor, que foi o Charango, que é onde é aquela música que é o Otherwise. Otherwise. Canta. Não canto. Não me estou a lembrar. Deixa cantar. Ah, tu canta. Tu conheces a música? Canta. É aquela de um... Como é que é? Pá, não manda música. É bem da conhecida. Tu conheces? Pronto, sim, eu conheço. Claro, claro. Vais procurar. Pronto. E pronto, eles vão voltar cá em Portugal. Vão voltar cá em Portugal. Vão voltar cá a Portugal para apresentar o seu mais recente álbum, Blood Like Lemonade. E vão ao auditório do CCB no dia 23 de julho. Yeah, é um concerto baratinho, são só 25€. Só 25€. Não, isso é muito caro. Para não. Para o costuma ser. E pronto, este disco assinala o regresso da vocalista deles, porque ela esteve separada deles e tal. Ah, foi? E agora reúnem-se. Era aquela que estava no videoclipe? Sim. Ah. Que tem uma voz muito gira. Pois tem. tem. É verdade. Eu sei. Agora. Agora. Agora. Agora. Agora. Para o chocolate. Agora não. Vamos ao chocolate, sim. Aliás, esta banda esta que eu é vi... muito gira. É muito fixe. Esta banda, aliás, foi também uma sugestão do Ornelas, mas eu depois fui ouvir e gostei muito, e como eu não podia escolher muitas, não é, para dedicar, acabei por escolher esta para eu passar. Então, a banda chama-se The Fez, eu não sei se é assim que se diz, mas espero que sim, e a música, o título da música chamou-me logo a atenção, aliás, foi uma das razões de ter escolhido esta e não outra. Isto é muito sugestivo. A música chama-se Dead by Chocolate e também é do álbum Dead by Chocolate. Agora é o quadrado. E agora vamos passar, não é? Também para o Ornelas. E para todos. We'll be right back. já estamos de volta, não é? Sim, foi rapidinho. E infelizmente estamos de volta, mas estamos a chegar ao fim, não é? Oh! Oh! Gostaste de estar aqui, Margarida? Adorei, gostei muito. Estava Tiveste muito à vontade, foi muito bom. Eu gosto muito disto, destas coisas. Gostaste destas coisas? Gostei muito. Teve aqui muito o sapinho dela convite. A acompanhar. Muito obrigada pelo. Acho uma piada, sapo. É um sapo verdadeiro. Juro. É mentira. Não é, não. É verdade. Mas pronto, olha, Margarida, muito obrigado. Obrigada por teres estado aqui connosco. Nós sim, obrigada muito. Tu. Ainda bem que o dizes. Sim, mas nós não até gostámos de ter aqui, pronto. Não seja. Oh, Jana, não mintas, por favor. Quer dizer, andaste aí desde começar os vossos programas a tentar convencer-me para vir. É mentira. Também não usemos, não é? É mentira. Não mintam, quer dizer. É mentira. Mentira. Mas foi muito giro. Nós gostámos muito. É, gostamos um bocadinho. Também não vamos exagerar, não é? Eu também só gostei um bocadinho. E faz alguma coisa que então, queres olha, não vamos tratar aqui das burocracias. Ah, sim, vamos tratar, é? Sim. O nosso programa... Da habitual despedida. Repete, terça-feira, às 6. 6, exatamente. 6 da tarde. Podem ouvir o podcast. Sim, senhora. No nosso página do Facebook, procurar por Quando os Macacos Dominavam o Mundo, ou então em qmdm.podomatic.com. E ainda, mandem-nos sugestões, críticas e o que vocês quiserem, não sei. Façam uso do vosso e-mail. Façam uso do vosso e-mail e mandem coisas. Mandem coisas para mandem lá. Coisas o que vocês quiserem. mdm.escfm@gmail.com. Nós estamos sempre disponíveis para ouvir-vos. Para ouvir-vos e pronto. Falem aí connosco. E agora? Exatamente, antes de ir lá a tua música finalizar. Que é muito gira. Sim, para finalizar e para acabar em grande, esta música também não é bem chill out, mas eu gosto muito dela e também é outra que me faz relaxar. Daí que pronto, olha, é para acabar este programa em grande. É alegre. É alegre. É alegre. É. É. É uma música de uns senhores, de uma banda, aliás, que são os Temper Trap, aliás. A música chama-se Love Lost. Eles são da Austrália, já ia dizer Austrália. Eles são da Austrália, ou melhor dizendo, de Melbourne. Formaram-se em 2000 e... Eu não sei se isto é um 5, se é um 6. Ah, 2006, aliás, sim. E lançaram o primeiro álbum... Tudo improvisado. Exato. O primeiro álbum, que se chama Conditions, lançaram-no em 2009. E pronto... Estiveram cá no Superbox, Super Rock, o ano passado. Foram muito aclamados, sim. Foi... Viste, não? Não. Não. Vi um bocadinho pela televisão. Só. Ok. Mas gosto muito. E foram, assim, muito aclamados e tal. E as pessoas gostaram muito deles. E eu acho que sim. Sim. Podiam voltar cá. Eu também gostei muito deles. E espero que vocês também gostem muito deles. Esta música é muito boa. E espero que tenham gostado da nossa emissão. É espero verdade. Espero que tenham se divertido. Espero que estejam mais relaxados, porque estas últimas semanas antes das férias são muito duras. É que, mas se fores a ver, a nossa música contrastou um bocado com um certo caos. É música muito calma, nós muito agitadas. Mas pronto, não interessa. É tudo equilibrado. E... Sim, exato, é o equilíbrio. Fica tudo muito naturalmente bem. É naturalmente bem. Bem. E naturalmente na boa, a gente despede-se, não é? É verdade. Então, é verdade. Até para a semana. Até para a semana. Adeus, Margarida. Adeus, Margarida. Adeus, Joana Mourenço e Rita Bernardo. Adeus, Margarida. Gostei muito. E fiquem com Temper Trap, Love Lost. Love was lost. os macacos dominavam o mundo, com Joana Lourenço e Rita Bernardo.